Diretamente das periferias de Dourado pro Brasil. Aqui quem fala é Guerreiro Mano Dida. Grupo Comunidade Ativa no ato, chegando pra revolucionar nas periferias de Dourados. Paz, respeito e união, o rap treme o chão. Aqui quem fala é os manos do CA. Atitude, correria e paz. Todo dia nem me liga, é muita treta, tá ligado? Tem que andar de boa pra não ser mais um finado. Pelas ruas de quebrada, eu vou curtindo um rap e atitude na rima. Sempre fortalece pra fazer tremer o chão. Sabadão, sua curtição, vários manos, correria. Altas mina na responsa, Dourados MS. Conheço de ponta a ponta no limite de fé. Deus é a saída, armas, droga, é muita treta. Na periferia, a ladeira se quebra. Vacilou, já era, é a lei da favela. Mais ibope pra mídia, rádio, televisão. Se alastra a notícia dos becos e vielas. É povinho, se amarela, só de ver a malandragem. A voz nunca se cala, de quebrado sou invade. Sou guerreiro, mano, Dida, o porta-voz do gueto. Muita fé na correria, o rap é o peso, salve a periferia. A todos que acreditam, os irmãos de correria. Prossigo sempre firme, com Deus na caminhada. Na esperança, véi, de mudar nossa quebrada. Te passo uma mensagem, clamando pela paz. No peso da batida é assim que se faz. Sai que sai, que a rima não tem freio. Rap nacional constantemente é o peso. Agora é nossa vez, chegando pra ficar. Batida envenenada, poeira sobe pro ar. Sai que sai, que a rima não tem freio. Rap nacional constantemente é o peso. Agora é nossa vez, chegando pra ficar. Batida envenenada, poeira sobe pro ar. No mundo que estamos, ninguém deixa barato. A morte te espera, o sangue escorre no asfalto. Só Deus pra te salvar das garras do inimigo. A obra do diabo é o dedo no gatilho. Infelizmente, mano, é triste ver a cena. Mó treta na viela, velório na capela. Brasil terra sem lei, confronta a luz do dia. Na rota do sistema, nosso cotidiano já vem de longa data. Revoltas e mais revoltas, violência que nunca acaba. Isso não me espanta, Deus está comigo. No peso da batida eu expulso os inimigos. Prossigo sempre firme, salve as quebradas. De menos violência, paz, respeito é o que falta. É o que falta. Sai que sai, que a rima não tem freio. Rap nacional constantemente é o peso. Agora é nossa vez, chegando pra ficar. Batida envenenada, poeira sobe pro ar. Sai que sai, que a rima não tem freio. Rap nacional constantemente é o peso. Agora é nossa vez, chegando pra ficar. Batida envenenada, poeira sobe pro ar. O rap aqui não para, prossigo pelas ruas. O cheiro é de rosas, no cotidiano. Quer saber, não me espanta, eu tô ligeiro com os covardes. Que só fica de campanha e aniquila a maldade. Fato, realidade, do mundo em que vivemos. Mortes, assassinatos, no beco sem saída. A cena se repete, no nosso dia a dia. Pro mundo eu sou mais um, relata a realidade. O rap como sempre, irmão, fala a verdade. Cotidiano aqui, certamente é esquisito. E vê se fica esperto na mira do inimigo. Descemos um degrau só pra ver de qual que é. Deus está comigo, eu não perdi a minha fé. Assim que tem que ser, segue a fortalecer. Periferia de Dourados, toma aí na caminhada. Deus me livre, guarde de qualquer parada errada. Salve no Senhor, nos conceda paz. Rosa sem espinhos, violência nunca mais. Sai que sai, que a rima não tem freio. Rap nacional constantemente é o peso. Agora é nossa vez, chegando pra ficar. Batida envenenada, poeira sobe pro ar. Sai que sai, que a rima não tem freio. Rap nacional constantemente é o peso. Agora é nossa vez, chegando pra ficar. Batida envenenada, poeira sobe pro ar. Sai que sai, que a rima não tem freio. Rap nacional constantemente é o peso. Agora é nossa vez, chegando pra ficar. Batida envenenada, poeira sobe pro ar.